que pode significar uma redução de tributação para os mais ricos, penalizando ainda mais os mais pobres. Vai na contramão daquilo que é desejável numa reforma tributária progressiva. Quanto à reforma da Previdência defendida no programa de Bolsonaro, Daniel Almeida afirma que não adianta fazer reformas que prejudicam os mais pobres sem antes taxar os mais ricos. E Renato Mollin acredita que é uma necessidade para todas as categorias, inclusive os militares. Entre outros pontos previstos no programa de Bolsonaro para a economia, está a criação de uma renda mínima para todas as famílias brasileiras acima do valor do Bolsa Família e a criação de uma carteira de trabalho verde e amarela que não seguiria as regras da CLT, mas sim regras definidas em negociações entre empregados e empregadores. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Daniel Almeida, prevê um futuro próximo muito negativo se as medidas forem colocadas em prática. Já o presidente da Comissão de Finanças, Renato Mollin, acredita que se Bolsonaro conseguir realizar seu programa de governo, o Brasil estará a caminho de ser um grande país. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar. Relator da proposta de reforma tributária que tramita na Câmara, Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, acredita que o apoio de auditores, gestores de pequenos municípios e estudiosos da área econômica e fiscal serão fundamentais para a aprovação da matéria. De acordo com a opinião do deputado, um novo sistema de tributação é a alavanca de que o Brasil precisa para retomar o desenvolvimento. Luiz Carlos Raule prevê que, caso a reforma seja aprovada este ano, o país pode crescer entre 6% e 7% em 2019. O deputado frisa que a proposta relatada por ele é suprapartidária e busca, como uma das receitas para o sucesso, a desburocratização do atual sistema em vigência. Desenvolvimento regional. Maniçoba, do Solidariedade de Pernambuco, volta a cobrar do governo federal ação rápida em favor dos pipeiros, que mantém o abastecimento de água no sertão por meio da operação Carro-Pipa. O deputado alerta que o governo tem atrasado o repasse para o pagamento dos pipeiros. Além disso, Caio Maniçoba afirma que há anos os profissionais não têm reajuste. Essa situação, de acordo com o parlamentar, está prejudicando o fornecimento de água para a zona rural de Pernambuco. Goulart, do PSD Paulista, faz um balanço positivo do seu primeiro mandato de deputado federal. Ele informa que destinou emendas parlamentares para ampliar o pronto-socorro Maria Antonieta em Grajaú e para equipar a unidade básica de saúde que será construída em uma área cedida pelo Instituto Anchieta Grajaú. Goulart acrescenta que destinou recursos para a construção de gramados sintéticos e vestiários em Grajaú, aumentando os investimentos na área do esporte. Ele também ressalta apoio à construção da ponte Graúna na Gaivotas, na região sul da cidade. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Paulo Gonçalves e Tércia Guimarães. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Música no ar, diversão, a rádio que toca o seu coração, jornalismo e informação, Rádio Aliança, nossa estação. Gente, entra na dança, vem com a Rádio Aliança. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Música no ar, diversão, a rádio que toca o seu coração. Jornalismo e informação, Rádio Aliança, nossa estação. Por isso, vem com a gente, entra na dança, vem com a Rádio Aliança. Todo dia, toda hora, Rádio Aliança. Rádio Aliança, alegria, informação e diversão. A rádio oficial do Criança Feliz e do Campeonato Interiorano de Futebol. Rádio Aliança. Vai começar um programa cheio de alegria, de música, de descontração, da sua participação. Eu venho nem sei de onde, morena. É a terça do ouvinte. Fica morena. Apresentação, Leonir e Genuí. Venha ver a rua.